Rádio Sarau, estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, 20 horas. Muito obrigado pela audiência. Cada vez mais estamos aqui recebendo também mensagens, estamos recebendo notícias do sucesso do programa. Muito obrigado a todos que estão ouvindo hoje. E lembrando que também esse programa vai ter uma reprise às 14 horas no sábado. O Pé da Letra sempre traz um convidado, uma convidada que tem um conteúdo, é compositora. A convidada de hoje, uma convidada que há muito tempo acompanha o trabalho dela. Ela não me conhecia, eu também não conhecia ela pessoalmente, mas os compositores se conhecem na alma musical, né, Ana? E a gente vai conversar com Ana Paula da Silva, que é da nossa região aqui, do mundo também. Ana, muito obrigado por ter vindo. Então, eu quero agradecer muito a você, porque a vida, né, essa coisa com a arte acaba que faz com que a gente vá se cruzando, essas almas vão se encontrando, né? E estou muito feliz de estar aqui participando desse programa. Muito obrigado pela presença. A Ana vai trazer. Nós vamos conversar um pouco sobre a carreira da Ana. A Ana vem sendo tocada direto aqui na Rádio Sarau, muitas vezes. As pessoas também curtem também muito o trabalho dela. Todos nós somos extremamente fãs, porque ela é uma violonista de mão cheia, uma compositora diferenciada e tem uma voz maravilhosa. E é impossível não se apaixonar pela Ana e o trabalho dela. Ana, tá, hoje você veio aqui de férias um pouquinho. Então, eu nasci em Joinville, né? Sou da Avenida Cuba, lá onde tinha o. Todo mundo fala, como que você canta samba? Como que você nasceu no samba, né? Mas meu pai é de São Francisco, né? Eu vivi muito tempo em São Francisco, indo lá com a minha avó. E Joinville, nasci também num reduto ali, num lugar muito especial, que é onde tinha o Mestre Beira, né? O Mestre Beira já foi, já tá lá no Jardim dos Céus, né? Um grande músico de choro e tudo. Eu nasci ali em Joinville, comecei com o trabalho de música com 16 anos. Antes da música, eu fiz dança, assim. Sou a filha mais nova de quatro irmãos, tenho três irmãos mais velhos. E lá em casa, a gente ficava ouvindo, porque meu pai tem uma voz assim natural, afinada, um cara que canta muito bonito, um cara que os amigos dele vinham na nossa casa, a gente ficava fazendo roda de samba, de apaixonado por bolero, né? E então fui crescendo nesse ambiente de som. Meus irmãos também tocavam de ouvido, violão e tudo. E um dia eu falei pro papai que eu queria aprender violão. E ele falou: "Ah, eu não vou te ensinar, você tem que entrar numa aula". Mas eu também, naquela fase ali, 12, 13 anos, eu chegava da escola e todo dia à tarde o meu irmão tinha muitas revistinhas. Então eu ficava ali aprendendo a coisa com os acordes e ficava cantando as músicas que passavam na televisão. Deixa eu perguntar uma coisinha. Nessa idade já era antenada. Tudo que era de respeito à arte era assim. Você era meio antenada nisso, assim. Eu acho que sim, eu não tenho muita lembrança assim tão consciente dessa coisa, mas eu acho que sim, porque imagina, você com 12 anos, a gente trabalhou muito cedo na minha família, né? Trabalhei, acho que ajudava meus pais também, que meus pais tiveram panificadora, então toda a família trabalhava lá dentro, a gente vinha da escola, tinha que ir lá ajudar a trabalhar e tal, aquela coisa. E eu lembro que quando eu tinha o meu tempo à tarde, eu ficava tocando violão. Eu chegava da escola e ia pro violão, ficava lá curtindo, ficava também passava muito tempo sozinha, né? E só que junto com a coisa da música tinha a história da dança. Eu tinha feito balé quando era pequena, depois fiz jazz e como é que fala, a academia era uma rua depois da minha casa, né? Então eu passava lá muito tempo, ficava ensaiando. Eu sempre curtia essa coisa assim, de me enfiar. Eu sou muito intensa, né? Então eu entrava no, numa coisa com a arte e aí ficava. E eu acho que essa liga, assim, essa história da intensidade já iniciou com a dança. Essa minha vontade, eu ensaiava pra caramba, eu tinha uma sentia muita. Eu lembro que eu ficava chamando a minha família pra ir ver, tinha pra, a gente fazia nos palcos de Joinville, era uma delícia. A disciplina sempre teve assim. Isso, tinha essa coisa com a disciplina. Assim, eu tenho a disciplina com a coisa dos horários, de ir lá fazer, me entrar, assim, né? Mas eu sou muito, assim, sou espontânea, sou muito espontânea com a coisa com a arte. Disciplina tem tipo é mais compromissado do que disciplinada. Isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Porque, veja, essa história com o violão, por exemplo, e com a música e tudo, eu não fui uma pessoa. Talvez ainda vou voltar a ter esse momento na minha vida. Mas de estudar mesmo, de ir sei lá, para a universidade ou para ir para um conservatório, ainda não tive esse boom. Quero ter. Depois também fiz tantas coisas diferentes que Mas enfim, começou com 16 anos, eu já cantava, claro, assim, nas rodas e tudo, né? Comecei muito com a história do samba, né? Por conta do meu pai cantando em casa e os amigos em Joinville, né? Cantei Fora de Ocasião, que é uma música do Arlindo Cruz, acho que foi a primeira música que eu comecei a cantar mesmo nas rodas. E. Cantar, tá falando que cantando assim. Cantando, brincando. Vamos lá que vai ter uma roda, não sei o quê, vamos. Aí eu chegava lá e a gente ficava cantando. Porque eu tinha amigos, meus primos também, tem uns primos que gostam muito de samba, eu tenho o Marco, né, Duarte, que até hoje toca muito bem, banjo e tudo. E eu era fissurada pelo Fundo de Quintal, aqueles discos antiguíssimos do Fundo de Quintal, assim, a gente tava até falando agora das coisas, do que você ouviu, né? E, claro, e do meu pai veio o Nelson Cavaquinho, veio o Cartola, veio o Paulinho da Viola, veio o Dorival Caymmi, então tinha uma mistura. Coisa ruim, né? Não, tinha uma mistura muito boa. Mas agora que legal você perguntou essa coisa, se eu era ligada com a música. Eu acho que era porque com 12, 13 anos, eu lembro da escola, tinha um amigo, o Augusto, que ele me falou do João Gilberto. Ele não era de Santa Catarina, ele era do norte. Eu falei, ah, me interessa esse disco que eu quero ouvir. E aí ele me deu aquele disco que é ao vivo, que é o João Gilberto ao vivo em São Paulo. E surgiu meu primeiro trabalho com o Júnior, que hoje em dia é violonista. E toca na banda Dona Chica, que estão aí se destacando. Fizeram o primeiro disco agora, com arranjos do Jota Moraes, estão super contentes, estão batalhando aí na estrada. E fiz com ele, trabalhei com ele 4 anos. E chegou um momento, e daí aí já comecei a compor, nesse meio tempo já comecei, mas eu ficava em casa, né, sempre, porque eu sempre achava minhas composições que não eram boas. E com 2000 eu tinha 20 anos. O Júnior foi tocar baixo em outra banda e eu me vi só, né? Falei, opa, agora então é o momento. Aí peguei todos os songbooks de bossa nova e aí comecei. Já gostava da bossa nova, claro que também. Então acho que eu fui caminhando muito por essa coisa de banda grande, grupo grande, né? Que nem com a história com samba, que você necessita ter uma força aí, né? Se colocar de uma outra maneira. Por exemplo, que você vai tocar violão, né? Vai cantar e tocar violão já é outra coisa, né? Às vezes as pessoas me veem assim, nesses trabalhos mais intimistas, assim, falam, mas você tem o CD cantando, tocando assim? Falam, não, ainda não, tenho só um parecido que é o Por Causa do Samba, que é o mais intimista, né? Voltado assim com voz e violão e pouquíssimos convidados, assim, com arranjos para eles e formação. Então também agora está pintando a ideia de fazer o próximo disco com as minhas composições, tocando bastante também mais, né? Violão, me colocando mais nessa direção do tocar violão, né? Eu acho maravilhoso, né? A pessoa poder tocar, se acompanhar, né? Na verdade, eu não consigo ser uma instrumentista, eu me acompanho, né? É, a ideia de às vezes você assumir, né? Assumir o instrumento, né? É quase um segundo trabalho, né? É quase você se dividir. É diferente, né? Eu vejo que eu fiquei também muito tempo encucada com a história de cantora. Eu não curto muito esse rótulo cantor, com todo o respeito que eu tenho com a voz, com a interpretação. Mas eu fiquei muito mexida com essa coisa durante o tempo, porque eu assim, não me sinto uma cantora, não me sinto uma pessoa que, mesmo que eu esteja em grupo, eu não vou para o palco e não vou olhar para os meus músicos, para as pessoas que estão aí comungando comigo, bem capaz, meus não, né? De todos, assim, as pessoas que estão fazendo com que a música que eu vou interpretar cresça de uma forma diferente. Então, esse olhar de cantora, então eu não curto muito. Aí eu fiquei muito tempo ainda querendo me encontrar, fugir. Então eu acho muito bonito essa coisa da intérprete, porque a intérprete está livre disso. Eu acho que a intérprete vai dar sua alma nesse negócio. Seja cantando com letra, seja vocalize, seja tocando uma caixa de fósforo, a gente tem que estar 100%, né? É, mas a ideia, a gente sempre tem uma discussão assim, aqui no pé da letra sobre essa relação do compositor defender a sua música, né? E ele, no fundo, assim, ele percebe que algumas coisas que ele tem que apostar, ele mesmo tem que fazer, né? E às vezes, porque o intérprete compra a música, né? Não comprar no sentido de valor, né? Mas compra a ideia, né? Pô, essa é para mim, tal, tal, tal. E um compositor, às vezes, tem tanta coisa que ele queria que o mundo ouvisse e sobra só para ele cantar. E aí ele tem que vencer essa barreira que você fala assim, não, eu não sou intérprete, mas eu tenho que ser das duas uma. Ou minha música não sai, essa música não aparece, e eu tenho que enfrentar isso, né? Sim, eu vejo agora com a coisa da composição, por exemplo, que está ficando muito, estou curtindo muito essa coisa, né, com a composição. É diferente do que eu me colocar para as pessoas só cantando, né? Só aí envolvidaça com essa coisa da voz mesmo, dessa coisa de interpretar, né? De colocar essa alma aí. Quando eu pego o violão, já é a minha forma, então, de cantar e tocar violão. E eu vejo as minhas composições que eu tenho a vontade de fazer certas coisas, que é lindo que eu possa mesmo, eu mesma estar fazendo isso, sabe? Porque eu já estou com a ideia da coisa da composição, o que que eu quero dizer com ela. Mas o intérprete também é o compositor. Porque ele vai compor essa coisa, ele vai falar dessa forma, ele vai criar dessa forma. Então é uma coisa de compositor. É ele o compositor estético, né? O compositor sensorial, né? Talvez ele não tenha feito a ideia, não é o compositor das ideias, mas é o ele compõe. É da Ele incorpora essa coisa, às vezes vai incorporar até de uma forma aí que claro que o compositor vai ser de uma forma, mas às vezes o intérprete vai compor isso, vai ele botar para fora de uma compõe o forma. espetáculo. Eu sempre penso assim, ele compõe o espetáculo do jeito dele. E isso é ótimo também, isso é lindo, né? Eu estava vendo uma entrevista com o Milton, né? E eu fui no show do Milton há pouco tempo em Florianópolis, assim. E eu fiquei assim, embasbacada, né? Fiquei de cara com aquilo tudo, porque eu já tinha visto um show do Milton, mas não tão dessa forma, assim. E me emocionei muito mesmo, porque tinha ali acontecido uma coisa que já estava além da coisa física, além da coisa da voz, era uma coisa impressionante que ficou, sei lá, eu fiquei, eu acho que mais quase 40 minutos, fui mandada embora do teatro porque eu fiquei me alimentando daquela energia quando terminou, né? Mas eu estava lendo uma entrevista dele falando da Elis, por exemplo, que até hoje, quando ele compõe uma música, ele compõe e imagina como que a Elis cantaria essa música. Então ele ainda compõe para ela, assim. Então a força que é, e essa, imagina, e nós não estamos falando de uma pessoa que não canta. Nós estamos falando da voz e o Milton Nascimento, né? Isso é o hábito também, né? Chega uma hora que a tua música já não é mais tua, né? Não, na hora que você fez já não é mais. Se você mostrou, oi, já está no planeta. Por isso que eu vejo que na composição é uma coisa engraçada. Quando eu termino assim de fazer a canção, que a gente às vezes nunca termina, né? A gente desiste dela de vez em quando, né? Tipo, aí eu digo. Eu desisto de você, né? Ele não está me entendendo. Vou desistir. Tchau. Começa outro. Ela aí eu quando eu sinto ali que quando terminou eu disse assim, ó, tem uma música nova no mundo, só eu sei. Eu vou dar uma paradinha agora um instantinho que a gente vai mostrar um pouquinho do teu trabalho. Quer falar um pouquinho dele rapidinho? Vamos mostrar uma do primeiro, então. Pode ser. A gente mostra o Canto Negro, que foi, na verdade, meu primeiro disco. O Canto Negro foi resultado de um trabalho que eu não falei antes. Que junto, quando eu comecei essa história com o violão em 2000, eu fiz uma parceria também com Edson Santana, que é um super pianista que agora vive em São Paulo. Tá aí, assim, tem um trabalho lindíssimo instrumental. Também está junto com a Fabiana Cosa, que é uma outra grande intérprete agora do Brasil. E a gente, desse trabalho que começamos com o duo, né? Porque eu sempre gostei de duo, essa coisa mais intimista, de ir se conhecendo, ir arranjando, ir formando uma coisa. Nasceu o convite do Arnaud de Mello, que é um grande amigo, né? Um grande músico aqui de Santa Catarina. E com todo carinho, ele que fez, ele que abriu a porta e falou: Nega, vamos gravar o seu primeiro disco. Isso foi em 2003, né? E em 2004 eu fui viajar e tudo, eu já tinha gravado quase todo o disco, o Canto Negro, e fui viajar. Então, o Canto Negro ele foi lançado em 2006, mas ele já tinha gravações desde 2004. Então, para mim, eu considero o Canto Negro o primeiro disco. E eu gostaria que a gente colocasse aqui o Canto Negro mesmo, que é uma música minha, que é um samba que foi muito ouvido pela internet, inclusive, que tem no coro a Giana Serve, tem a Luciana, não, a Luciana Vaz, lá de Itajaí, a Carla da Silva, mais uma percussão do Robertinho Silva, né? Assim, então Canto Negro pra gente ler. Perfeito. Ah, daqui a pouco a gente volta ao pé da letra na Rádio Sarau. Até daqui a pouco. Ao pé da letra, aqui com Ana Paula da Silva, nossa joinvilense, mas aí é de São, quase São Francisco, né? E acabamos de ouvir Canto Negro, no primeiro CD dela. É um samba maravilhoso. É lindo, lindo, lindo. Aliás, pouca coisa é ruim no trabalho da Ana Paula, né? Pouca coisa mesmo. E nós vamos falar agora, vamos falar do próximo CD. Depois do Canto Negro, qual foi o projeto? Então, depois do Canto Negro, eu fiz por causa do samba, que eu lancei esse disco junto com o Alegre Corrêa, que é um guitarrista, compositor, arranjador, né? Fantástico. Moleque Correia A gente, incrível, incrível, incrível músico, com um trabalho lindíssimo com a música instrumental também, seríssimo, né? Nós fizemos esse disco em 2005, começamos as gravações e lançamos ele na Áustria em 2006, né? Então esse foi o disco que eu acho mais íntimo, assim, que eu tenho com essa história de voz e violão e poucos convidados, né? Um disco que tem um grupo, né? Uma banda. E aí fizemos arranjos, os dois foram, nós criamos, fomos criando as coisas com as músicas e foi muito linda a experiência também, assim. Um disco que as pessoas aqui no Brasil foram descobrindo pela internet, porque acabou que a gente nem trouxe ele para o Brasil. E uma resposta muito especial que nós tivemos, né? A música teve, esse disco teve com as pessoas. Em seguida, 2006, isso, né? Em 2008 eu lancei o livro CD Contos e Encantos, que é um livro onde eu musiquei histórias, os contos de Humberto Soares, que é um artista de Curitiba, que já vive em Joinville há mais de 15 anos, eu acho. E Humberto é um cara incrível, um grande ilustrador também, já fez vários livros de várias pessoas queridíssimas aí, autores queridíssimos. E tem essa linha com a contação de histórias, então desde 2001 que eu fui musicando as histórias dele, fui compondo baseado nelas. Esse foco agora do Cantos e Encantos, assim, foi um projeto que você dedicou para... Também, uma linha infantil, né? Assim, já tinha minha filha aí também, a Clara. Então eu lembro que eu compunha e mostrava para ela. Se ela desse um sorriso e dançasse, o negócio estava bom. Então aí foi muito legal, que foi uma fase aí com a criança mesmo, né? Da minha filha, a minha, a gente tudo aí junto. Foi dedicado meio para o foco infantil. E nesse tempo eu lancei o Contos e Encantos. Eu fui aprovada pelo Prêmio Pixinguinha, que foram dois por estado no Brasil todo, né? Na época. Eu tive a felicidade, o presente de fazer o Auz da Casa, que é a música do Dentinho Arueira, que deu o meu clique de fazer o projeto voltado para os compositores de Santa Catarina, onde então eu conheci o Chico Saraiva, que eu já conhecia, mas não tinha gravado nada dele ainda, que o Chico se considera, inclusive, de Santa Catarina, porque morou 18 anos aqui em Florianópolis. Veio o Dentinho Arueira, veio o Carlos Daddario, que é um carioca que vive em Joinville também há 20 anos, um cara incrível, um compositor aí muito especial. E tantos outros também, teve coisa minha também, teve o folclore de Santa Catarina, o Catumbi dentro do Auz da Casa. Então foi um trabalho muito muito especial. Tem um trabalho do artesanato de Santa Catarina que eu e Pena Filho, um amigo fotógrafo, fomos na casa das pessoas conhecê-las, bater as fotos. Então tem um livreto para as músicas, um livreto para o artesanato de Santa Catarina, e foi aprovado um projeto de folclore nas escolas. Então fui eu e Carlinhos Ribeiro, né, que é daqui de Porto Velho. Fomos para as escolas municipais. Então a gente chegava lá, eu fui, claro, a gente pesquisou um pouco as coisas, a história, e conseguimos as músicas, né, do folclore. Eu já tinha, há anos atrás, tinha comprado um CDs daquele selo Cachoeira, que dedicou aí um projeto inteiro para ritmos do Brasil, de todos os tipos que tinha, né? Então foi muito muito gratificante, foi muito muito forte ver isso e ouvir que a escola também se identificou com isso, assim, da gente de repente pegar e fazer uma ciranda com todo mundo aí de mão dada, cantando, as crianças todas felizes da vida com músicas que elas também já conheciam, outras nem tanto. Então a gente foi apresentando o jongo e a gente apresentou o coco. Então, assim, vocês apresentaram o quê? Apresentaram instrumentos musicais, também músicas, tradicionais. Então, a gente levou um pouquinho dessa coisa do folclore na escola e eu fiquei muito assim impressionada, porque as crianças, por exemplo, nunca, não tinha, muitas crianças que não tinham visto uma alfaia de perto, não tinham visto um caxixi, um triângulo, um agogô, assim. Então, é uma maravilha. Como que nós aqui, os brasileiros, não estamos conhecendo a nossa cultura? Como que nós Você não... estamos conhecendo o nosso folclore? Como que a gente fica falando da música aí de fora do Brasil, falando um monte, se conhecendo, não sei o quê. E daí? Vai bater a... E a nossa música, né? Onde fica? Então isso não tem. É engraçado que esse tipo de iniciativa acaba sendo muito, muito quase que voluntária, né? Ou seja, de correr atrás de projeto para isso. Tantas outras coisas estão ganhando, digamos, um apoio, né? E muito dinheiro envolvido, muito dinheiro envolvido. Quando que na verdade nem precisa, porque ele já tem o um mercado também, né? Enquanto que isso que, na verdade, cria a essência de tudo que se tem, porque nenhuma música, poeta moderno, nenhum compositor moderno, mal sairia das ideias do local, do lugar, se não tivesse a raiz de tudo isso, que são raízes também estrangeiras, porque nosso país é uma miscelânea de outras culturas. Eu acho que a gente não está dependendo dessa coisa, né? De projetos somente. Mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que fiz 3 discos de projeto. Um porque foi premiada, que era um projeto do governo, e 2 CDs pela minha cidade. Mas eu venho de um lugar, inclusive fiz um depoimento e postei isso no Facebook. Eu compreendo que a gente, o artista, o povo, não tem que ficar dependendo de projetos para poder fazer coisas. Mas eu venho de uma cidade que há 10 anos atrás não existia nada. Não tinha, as coisas não aconteciam, não tinha show, não tinha. As coisas eram tudo feitas assim, com muita garra, assim, com muita vontade que aquilo fosse passado adiante, né? Então, de 5 anos para cá, ou 4 anos, foi feito um edital que, inclusive, está sendo copiado em outras cidades, que é o edital Sindec, né? Que é um edital maravilhoso, que você está vendo que os artistas desse lugar estão podendo fazer uma produção maravilhosa de CD, de livro, de filme, de tudo que existe. Foi. Essas crianças não têm audição, né? Isso é a preocupação minha e a tua, eu tenho certeza. Não tem audição disso? Como ela pode escolher o que gosta ou o que não gosta? Exatamente. A gente não pode mais ficar dependendo da televisão, muito menos do que estão colocando aí para divulgar, para gravadora, por exemplo, não existe mais, já foi, né? Isso aí era uma outra época, outra geração. A gente tem que ir atrás mesmo. Quem quer gravar seu disco, quem quer fazer show, quem quer batalhar, tem que fazer isso mesmo. É muito cômodo a parte, por exemplo, às vezes, do estado e também a classe que domina as produções musicais do país. Certas produções, quem tem que cuidar é o governo. E outras, quem tem que cuidar sou eu que quero ganhar dinheiro. Porque se você colocar, de repente, na produção musical brasileira, artistas muito, muito conceituados e com a qualidade que, digamos, só ele consegue fazer aquilo, ele acaba ficando caro com o público baixo. Então é melhor você fazer um grupo, uma coisa contrária, ter muito público para pouco artista. Absurdamente difícil. As coisas mudaram, né, Bruno? Se a gente falar dessa geração para nós, por exemplo, você pegar uma pessoa hoje em dia que para e vai mesmo ouvir, na época, o vinil inteiro, né, o lado A e o lado B, assim, isso é raro, as pessoas nem ouvem mais um CD. As pessoas colocam tudo num pendrive, escolhem 3, 4 temas, aí pá, coloca. Então, assim, a gente tava falando sobre isso, sobre a coisa da venda, sobre a coisa da. Tô contando que a gente tava falando disso numa outra entrevista, né? Eu fico, por exemplo, maravilhada quando vem uma pessoa e fala: Nossa, eu ouço o seu disco e eu não paro de ouvir o seu disco. Eu falo, meu, muito agradecida, porque eu vejo que hoje em dia todo o sistema, né? O sistema tem que estar para ontem. Vamos, gente, já passou, vamos lá. As pessoas perderam essa coisa. Perderam a curtição, perderam a coisa de se encontrar Da com seus apreciação, né? amigos, de curtir, de sei lá, ficar tomando um bom vinho e escutando um CD inteiro e vendo, pensando: Meu, o que será que isso aqui quer me dizer, entende? Então, essa coisa, essa curtição, esse tesão aí pela vida já tá meio morto, tô achando, sabe? As pessoas estão focadas em outras coisas que não são mais isso, assim. Para as pessoas pararem e observar, sabe? Vem pra praia, vamos curtir esse lugar, vamos. Ninguém para. É uma discussão que é importante porque passa por nós também. Parece que não passa por nós, né? Mas passa por nós músicos. Claro, Porque a gente está mexendo com a alma das pessoas, né? claro. Exatamente. Tá bom, se não tiver essa esperança, pode desistir, né? De fazer, né? Vou dar mais um break. Vamos escutar uma de cada CD. Agora, Contos e Encantos. E por causa do samba também. Daqui a pouco voltamos ao pé da letra.